aquele pintor muito famoso e talentoso estava dando as últimas pinceladas no seu quadro. E ele estava satisfeito demais com o resultado. E quando terminou, ficou de longe assim, olhando, admirando. E ele dizia consigo mesmo: é o mais perfeito quadro a respeito do rosto e da figura de Jesus Cristo. E entusiasmado com a sua obra, ligou para a imprensa e anunciou que naquele final de semana iria revelar para toda a sociedade o mais perfeito e deslumbrante quadro a respeito do rosto e da figura de Jesus Cristo. E no seu anúncio, convidava todas as autoridades. Chamou o prefeito pelo nome, o delegado, o padre, o pastor, os vereadores, os deputados, todo mundo. E naquele final de semana, no lugar anunciado, muita gente estava curiosa, querendo saber como que era o rosto de Jesus e como que era esse quadro. Então, no momento mais aguardado, o pintor se dirigiu a um grande cavalete que estava coberto por um lençol de linho branquinho. E ele disse: agora, amigos, baseado em pesquisa que fiz diretamente dos evangelhos, vou revelar o verdadeiro rosto de Jesus Cristo. E ele puxou o lençol. E o povo disse: oh! Só que muita gente disse um oh de desencanto. E os críticos, os jornalistas, os que estavam ali, começaram a murmurar daquele quadro, porque ele apresentava o corpo de Jesus como se fosse uma luz tão brilhante que não dava para ver os olhos, o nariz e a boca, só o contorno do corpo. E a sua mão, toda iluminada, batia suavemente numa porta. Então, um dos críticos perguntou ao pintor: este é o rosto de Jesus Cristo? Mas você não disse que era o mais perfeito rosto do Senhor? E o pintor disse: é. Ninguém sabe como Jesus era. Ninguém conhece ou tem qualquer informação a respeito da cor dos seus olhos, os seus cabelos, a sua pele, a sua estatura. Mas ele é assim, glorioso, porque ele mesmo diz: eu sou a luz do mundo. E João, quando o viu glorificado, disse que ele resplandecia mais do que a luz do sol do meio-dia. E além disso, está escrito na palavra de Deus que não podemos fazer imagem alguma semelhante ao que existe em cima nos céus ou embaixo na terra. Aí um outro crítico, querendo zombar, disse: mas pintor, desculpe a franqueza, essa porta aí não tem maçaneta. O senhor se esqueceu de pintar a maçaneta? E todo mundo caiu na gargalhada, quá, quá, quá, quá, quá, zombando do pintor. E ele disse: não, a porta está correta, porque esta porta representa o coração humano e a maçaneta fica do lado de dentro. Jesus bate, mas só abre quem ouve a sua voz. E aqui em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. E todas as palavras e explicações daquele pintor foram anotadas pelos jornalistas, que publicaram a título de deboche, mas que, na verdade, funcionaram como ferramentas para evangelizar uma cidade inteira. E todos puderam conhecer a verdade, e muitos, muitos se converteram com o trabalho daquele artista, que não teve a pretensão de colocar a imagem de Deus numa simples tela manchada por tintas perecíveis. A glória de Deus é muito mais do que tudo isso. Hoje, se você está ouvindo a voz do Senhor Jesus, saiba, Ele está do lado de fora do teu coração, batendo e pedindo para entrar. Só você pode abrir. Mas olhe, a maçaneta está num lugar alto. Por isso que você deve levantar a mão e dizer: sim, eu recebo Jesus Cristo, o Filho de Deus, como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Entra, Senhor Jesus.